A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico, aqui na Rádio Antena Web. Estamos aqui em mais uma edição, onde esperamos que você, que está aí connosco, relaxe. E para isso trazemos música para relaxar. Hoje, só música, só a melodia dos instrumentos é o que vai ouvir por aqui. Também vai ouvir a última parte da leitura do livro de Louise L. Hay, Eu Consigo. Para já, vamos à música. E logo depois, ficamos com a leitura do livro de Louise L. Hay. Fique por aí. Até já. Thank you. Thank you.

Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Espelho Mágico. Vamos voltar na próxima semana, no próximo domingo, e trago-lhe mais um momento especial. Eu espero que goste de estar connosco aqui neste programinha, neste espaço de 30 minutos, cerca disso, em que você pode sonhar e pode, sobretudo, fortalecer um mundo mais seu, para que depois tenha força para ajudar na construção e reconstrução deste nosso mundo. Vamos terminar por aqui esta nossa edição. Desejo-lhe tudo de bom, uma ótima semana, seja ela de trabalho ou de descanso. Eu sou a Joana e foi um prazer enorme estar consigo aqui na Rádio Antena Web. Voltamos no próximo domingo. Boa noite. Boa semana.